Hanneman, don't have the traffic signs on 3304. Beta para o Fox, deixe mantém a 2000 metros, ajuste altímetro na 018, autorizado LS X-Ray, forma estabilizada. 2018, reportagem estabilizada em LS X-Ray. Victor Charlie Hotel, radio for Wilson, terminated, maintenance at level 1057, for information that was, call 671-2545, now leaving frequency 12345. Controle 1963, contato radar na decolagem, submeta nível 360 via saída salvo 1. 360 via salvo 1. No 230, desse mantenha 3 mil pés, ajuste altímetro na 09. 3 mil, comissão, gol, 230. Chama agora o centro Recife na frequência 1260, termo 18.8. We understood 1260, 1288, thank you so much. Localizador visual, Delta, Papa Fox. Delta Papa Fox, 3000 marca do externo, completo final, chama agora a torre, na frequência 118.95. 395, boa. Augusto e Oscar, qual foi o estimado de pouso em Feira de Santana? 250. 1250, ciência, Augusto e Oscar. Sim. Pode estar levando agora o seu TR em Salvador, ingressando de base aéreo Golfo, seu tem frequência livre no 2345 para coordenação. Caso necessite informação alerta, retorne essa frequência. O controle desconhece de tráfego no setor. Entre 2345 para coordenação, Golfo TR voltando. 140 graus, 05 graus. Livre pouso não, no 0 Delta Papa Fox. Autorizado, Gol no 230, LS Whisky, desce e mantém 2500, teste 293.66. 230, qualquer aproximação elétrica, o esquema cabeceiro é 10, chama a Torre Salvador, é 19.95. 1815, confirmando. 1815. 1895, obrigado. 0963, chama o centro Recife, frequência 28.35, alterna 23.8. 3-5, confirma o pátio? Pátio de casa, solicita a posição 6, Romeu. Eu permaneço no solo 40 minutos. Entende. Livra na próxima direita, chama o solo 1-2-1-9-6-2, Romeu, pátio 3. 2-9-6. E Salvador, gol no 2-3-0, e ele é suíço, que visual da 10. Gol no 2-3-0, traço pelo estado. Autorizar pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Ligue pouso na 10, gol no 230. 1230, passagem 39, libere a próxima TC para a direita, chama solo 1219. Libera na próxima direita, chama solo 1219, o voo 1230. Chama 6312, passa para 104. Chama 312, autorizado da linha de decolagem. 10, vento 140 graus, 07 mais. Ele decola no 063, 1287. Muito bom dia, 3663, ponte cara da 1-0, pronto. Cuidado, já mantém piscina de alarme 3663. Já mantém 1-0, 3663. Contato radar da colagem, submeto nível 350 via saída PUCA. 350 PUCA. Pessoal, controle. Decolado, acho 4-4, chama o controle 1-9-8. 9-8, boa. Certo, destino Grupo Zulu, Amarelo, decolando de Serra Luís, Lima, em regra de voo visual, confirma a atitude que prosseguirá para o destino. Tem condições para uma distância do Salvador, o destino? Mantenha a ilusão, ajuste o altímetro na 097, mil pés, na escuta do controle, autorizado direto ao destino. Entendeu que a autoridade direto ao destino, o Guardião? Afirmo. O Guardião acabou de ligar o farol da barra. Certo, o Guardião 07, tipo de reclamamento, o meu Victor 1 na 0. Eco Charlie 35. Copiado o estimado em mais 35 minutos, confere? 7. Nós estamos no espaço do Golfo. Você tem frequência livre no 2345. O Guardião 07. Controle de quase de tráfego informal. Frequência livre. Caso não reparar a informação alerta, chame nessa frequência. Entendeu, Guardião 07. Tráfego a reportar. Frequência livre até o Guardião 07. Olha, bom dia, tá 3663, decolado, vai cruzar 4000 para 340, passando o 1. Tem 3663, contato em radar, decolagem, sub, mantenido 340, via saída, salvo 1. Então, 3663. Segue com o litoral sul, é forte para o cruzamento do campo. uma milha para a Calistão 7. Repousará para cruzamento, no estão no 7, até o meu. Chama agora o centro Recife na frequência 128.35 até 123.8. 12835, 1238, bom dia. Submantendo 3-0, via saída, só vou. 96, bom dia. A gente tem informação mais leve para 150. T3896, acione identificação via chegada do bairro de Uno, décima até 050. Ajuste altímetro 9017. 050-9017, 3 aprode, TAP. Oi, TAP, T3896. Prode, TAP, de qual velocidade, TAP? Cancelada a restrição de velocidade na posição de TAP. O T3896, pede TAP, dona para o LS, freio pista na zero. Movimento até o meu Golf, na escuta do controle. Escuta permanente, Golf. Possibilidade de achar na 3-1-1 voar direto, pode ativar? Pela 3-1-1, Matheus, o perfil dessa aí é aguarde. Matheus. 3-1-1, passa nível 1140. Chame o centro Recife na frequência 128.35, alterno 23.8, coordene direto a posição moto. 135, 123, obrigado. Sônia, tá 3896 em condições visuais. Solicita a vá na Broadway de A Serra para interceptar a final da 1-0. Controle, eu tenho 3896. Prossiga para o controle. Condições visuais, solicita manter a Broadway de A Serra para interceptar a final da 1-0. Gente, temos telefone no setor? Mantenha o perfil da na chegada, então 3896, informa estabilidade para o procedimento ADSX Way. Temos outro tráfego próximo nos corredores visuais, no litoral, mantendo-se em regra de voo visual, com o Romeu 44. Mantenha a chegada. Vem mais, vai chegada. Papa Fox, autorizado Brasília 360, Amperzulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor 1, eleva, 1298 é o controle, transponder 5213, Delta Papa Fox. Ajuste altímetro no 097. Aguarde autorização para pouso. Vento para cheque 140 graus, meia dúzia de nós. Afirmativo, nossa escuta para pouso. Autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. 3896, autorizado pouso pistão 0, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Ele pouso no 0, tá 3896. Imagem 01, bom dia, prossiga. Qual foi o destino, Guardião 01? A Decon ocupou a Vitoral Sul. Presidente, após o tráfego na curta sinal, é depois da TAM, tenta as três turbulências, decola com Proa Sul, que é dos pés, guardão libera a transferência, o Guardião 01. 0 no confio em POB, 03. Confirmado para o gol no 2171 na livre área, manter? Afirma, 3 da área, manter pista no 0, gol 2171. Obrigado. E quanto a colagem, 17, avião 019. Teste, 3 da área, colagem, 401, vento 1, 50 graus, 07 mais. São 3896 no solo 211, libera a próxima intersecção direita e chama o solo 121 décimo 9. 219 para a frente direita, tá? 3896, bom dia. Para o solo, Guardião 01, bom dia. Teste Guardião 01, decolado 11, 500 pés, litoral sul, vertical para o estapão, transfere o controle 119 décimo 8. Estapão 398, Guardião 01. Então, meu gol, você está na volta, você está na volta. É, direto aí, Mara, até o meu gol. Dois 171, autorizado aliado, decolar pista no 0, vento 150 graus, 07 mais. A linha decola 2171. Bom dia, Guardião 01. Guardião 01, controle, servidor. Segundo de comandor, na operação policial, na grande comandor, mantera 510. Guardião 01, não mantém a visual 510 na litoral. Confirma o local que se encontra? Agora em Itapuã, na aula aqui. Tem um local de sobrevoo? Sérgio e Guatemi. Obrigado pela informação. Mantenha a sala visual e informe iniciando o sobrevoo no setor. Vamos lá, iniciando o Guardião 01. Vamos lá. Decorada 1, 3, chama o controle 1, 9, 8. Olá, 2, bom final de semana, voo 2, 1, 7, 1. Controle Salvador, muito bom dia, voo 2, 1, 7, 1, decolado, na salvo 1. Salvo 1. Voo 2, 1, 7, 1, no contato radar, submarca nível 3, 6, 0, 6, 7, salvo 1. 3, 6, 0, 7, restrições, voo 2, 1, 9, 7, 1. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, chamamento de frequência 198, decimal 95. Vai chamar a torre, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Confirmo, já cruzou o estão no zero. Visual com Animar. Ajuste altímetro no 07, na tráfego é portal no setor, é porta solo controlado até o meu gol. Demora solo controlado até o meu gol. Azul 4207, ascente da novembro, bom dia. Azul 4207, acendo indicação, dessa via para 4000 pés, Senegal na 097. Via para 4017. Se possível, pode pelo. Para de Alagoinha, da Azul 4207. Prodia Lagoinha, alta solicitação, libera apenas a direção de velocidade? Está livre. Obrigado. 638 para o cruzamento. Sete, Giro 38, cruzar o cruzamento, na Delta chama o solo novamente 1219. Autorizado o cruzamento, na Delta chama o solo 1219. A torre poderia confirmar se tem alguma aeronave utilizando ILS da 10 no momento? Deixa eu ver, procedimento, não há nenhuma aeronave na aproximação ILS no momento. O G-38 informa que para a inspeção do ILS da 28, solicito que desligue ILS da 10 e que ligue o ILS da 28, ficando assim o ILS da 10 indisponível durante a inspeção do jeito. Isso, confirmando desligar o ILS da 10 e ligar o da 28, confere? Afirmativo. A gente, nós iremos formar a técnica, ok? Obrigado. Prato. Controle Salvador Azul 2780, informação novembro, bom dia. Controle opera em 1119, decimal 8. 198, grato, chamando. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, informação novembro. Azul 2780, sem identificação, e essa via chegando para a média de 1 para o nível de voo 050. Identificou o planeta de 1050, Azul 2780. Possibilidade de voar etapa, se ali toda presente, minimizar nosso atraso, é? Entrando para o planeta, aguardo para voar etapa, Azul 2780, inicialmente ao número 2. Guardando 2780. Essa aeronave em aproximação para Salvador, formo ILS da pista 90 indisponível, procedimento é o RNAV. Sente Azul 2780. O Azul 407 quente. Poderia informar o número de pouso do Azul 407? Celerona. Então poderia voar alguma posição à frente para encurtar, por gentileza, tirar o atraso aí? Entrar para de pelo, é a presente, Azul 407. Após, qual o Serra Vitor poderia voar? L367, Azul 4207. Ok, tem que ir na frente. 18 pontos para pronto. 38, vai ver se está ficando alinhado na pista? Negativo. Utilizando a linha de decolar, pistão 10, vento 130 graus, 062 de nós. Nivelamento de decolagem, desde 32. Para passar já a distância de pelo e o Serra Vitor 367, que é muito junto, eu poderia voar 367 direto? Autorizado, também autorizado a presença, 367. 367, ainda não. Pode descer para 4000? Afirma, autorizado descido para 4000 pés com ajuste 9097. 4097 voando 307, obrigado. Tony 9970, ponto de espera, bom dia. Agora 9970, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Controle, bom dia, GM38. GM38, contato radar, poder manter 4.500 pés, afastando 18 milhas, aporte aparência ao procedimento. Contará para início do procedimento, GM. Capitão Vasco Vila Novembro, contato radar, 68 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Preciso em condições visuais, aporte para descida. Capitão Vasco Vila Novembro, autorizado descida para 4.500 pés, ajuste 1097, autorizado proa do farol de Itapuã.